O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. E eu já queria convidar vocês para assistir a nossa programação das televisões. Nós temos diversas programações em diversos horários, não só na nossa cidade de São Paulo, mas em diversas cidades do interior, em estados do Brasil, da América Latina inteirinha e outras cidades da Europa. O programa O Homem Universal e o programa Stop a Destruição do Mundo. Se vocês quiserem saber os horários da nossa programação, poderão telefonar para 3032-3616, 3032-3616, código 11 em São Paulo, ou acessar o nosso site www.trilogiaanalítica.org, www.trilogiaanalítica.org. E também temos livros, palestras, atendimento em psicanálise individual e de grupo. Tudo isso você pode saber melhor a respeito da ciência que unifica a teologia, a filosofia e a experimentação científica que foi criada pelo psicanalista Norberto Kepp. Dr. Kepp, hoje eu estou muito contente porque acaba de chegar da gráfica o esperado livro do senhor, o último livro, vocês ouvintes, poderão então já solicitar aqui na nossa sede O Universo dos Espíritos, que é o último livro de publicação da Próton Editora, de Norberto Kepp. Olá, Dr. Kepp, que livro bonito, que capa bonita, uma capa luminosa, com uma estilização aqui do pintor Goya, muito bonita, uma capa amarela, clarinha, linda. Eu posso dar uma explicação rápida, né? Por que eu escrevi esse livro? Porque houve na França, os senhores conhecem, no Brasil é muito conhecido, Allan Kardec, né? Que era um escritor, uma pessoa que se interessava muito pela vida espiritual. Então, como os senhores sabem, até o século XX, no final do século XIX, havia muito interesse por fenômenos transcendentais, né? Até que ponto os seres espirituais teriam influência na nossa vida psicológica? E Allan Kardec começou a se interessar muito pelo assunto e escreveu o livro, né? O Livro dos Espíritos, para levantar essa questão, porque até essa ocasião dele havia uma divergência muito grande em que a maior parte das pessoas, principalmente as pessoas mais religiosas, os religiosos, ele tinha a ideia de que a pessoa que ia para outro mundo, ou então os espíritos, né, que habitavam outro mundo, não tinham mais relação nenhuma com a vida nossa aqui. Então esse autor francês, ele começou, já que naquele tempo tinha Victor Hugo, tinha uma série de autores que tinham muito interesse pelo assunto e que estudavam, né, tentavam fazer reuniões para estudar essa questão, ver os fenômenos assim chamados espirituais, né, para esclarecer se havia mesmo ou não esse contato, né, do mundo espiritual conosco. Agora, no campo em que eu trabalho, no campo em que eu estou, que é o campo da terapia psicológica, que é o campo de fazer com que a pessoa recupere a sua saúde mental, ou então fazer com que a pessoa melhore no seu desenvolvimento mental. Então, através de todos esses anos que eu trabalhei, que eu estudei, que eu recebi clientes, eu comecei a notar que, de fato, o ser humano é muito, vamos dizer assim, invadido por esses seres. Então eu cheguei pouco a pouco à conclusão de que não existe nenhuma pessoa, que no nosso mundo não existe um ser humano que não tenha contato com esses seres, seja de um modo assim, vamos dizer, até visual mesmo, auditivo, ou principalmente através da telepatia. Então, quando eu estava nessas conferências, ou então nesses congressos, né, de doença mental com psiquiatras e grupos de pessoas interessadas pela saúde mental, todos eram de opinião que quando os doentes, né, principalmente os internados nas clínicas, quando dava tinta, óleo, quando dava quadro para eles pintarem, né, a tela, a maior parte, 90%, pintava espíritos, ou espíritos bons, anjos, né, Deus, ou então demônios mesmo. Então aí o que acontecia? Quando a pessoa manifestava a presença, ou então quando dizia que sentia a presença de espíritos, então a tendência da psiquiatria era de dar medicamento forte para a pessoa esquecer daquilo, porque consideravam que a pessoa que via, que sentia, que pressentia, né, a presença de espíritos, eram pessoas muito doentes. Então, com o correr do tempo, eu fui notando, e até a parapsicologia, às vezes, ela tem um break nessa questão, né, achando que esse relacionamento não existe, que o que acontece é sempre o ser humano que cria essas fantasias, que o inconsciente tem um poder incrível, né, de criar até espíritos no ar, coisa assim. Mas esse rumo da parapsicologia, eu noto que é muito errôneo. E pelo contrário, se a pessoa não percebe a presença desses seres espirituais, é justamente porque está muito doente. Se a pessoa não é tão doente, se a pessoa tem algum equilíbrio, ou mesmo que seja doente no sanatório, e ela, quando percebe a presença deles, a pessoa, nesse sentido, percebe algo que todos deveriam perceber. E se a pessoa nega, se a pessoa não quer perceber, é porque ela não tem uma consciência muito desenvolvida. Então, quero dizer isso, que o normal, a pessoa sã, vamos dizer, é justamente as que percebem mais essa união aqui na Terra, né, dos seres humanos com os seres espirituais. E, por exemplo, estudando a questão judaica, cristã, até islâmica, nós sabemos, né, que no cristianismo, o tempo todo o Filho de Deus, né, Cristo, ele vivia em contato com esses espíritos, principalmente os espíritos demoníacos. Ele expulsava, ele sempre fez uma ligação entre a presença desses maus espíritos com as doenças dos seres humanos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que o ser humano, se ele é muito invejoso, né, se ele é muito assim materialista, megalômano, até o maníaco mesmo, maníaco em ser Deus, se ele é muito doente, então ele é presa fácil desses chamados espíritos malignos, né, os demônios. Por quê? Porque ele tem um tipo de energética mais ou menos semelhante. Agora, se os senhores conhecem o Gênesis, que Moisés, né, dizem que foi Moisés que escreveu, no Gênesis fala claramente isso, que o ser humano, Adão e Eva, ou então a humanidade em geral, porque Adão e Eva são mais símbolos, né, que a humanidade estava no paraíso e foi a presença desses seres malignos que induziram os dois à desobediência ao Criador, à natureza, à vida feliz que eles tinham, por inveja, né, dos seres humanos. E os seres humanos, vamos dizer, embarcaram, né, na orientação espiritual desses seres. E aí eles foram contra a vida maravilhosa que tinham e cortaram, né, o elo com o que era melhor na vida deles. Então, em grande parte, o nosso trabalho é justamente para fazer essa relação entre a doença, entre os males que os seres humanos têm e a presença, a aceitação, né, que essas pessoas podem ter desses espíritos e, melhor ainda, né, uma maneira para evitar doenças e males na vida, males sociais mesmo, questão de falta de trabalho, questões assim, vamos dizer, de fracasso na vida, é muito ligada à aceitação, né, desses seres. Então, o nosso intuito, escrevendo esse livro, O Universo dos Espíritos, é trazer aos senhores, trazer ao povo em geral, uma ideia de como se defender, de como conseguir viver sem esse elemento tão ruim na vida. Quer dizer, ter consciência, né? Porque eu acho que o que falta muito é a consciência do povo de que, de fato, cada um de nós, vamos dizer assim, naquela imagem muito popular, tem de um lado um anjo, de outro um demônio. Agora, é claro, o anjo nós não precisamos assim cuidar muito, porque são eles perfeitos e que cuidam de nós. Agora, temos que ter cuidado com os demônios, porque a maior parte das doenças tem muita ligação com eles. Então, no nosso trabalho, nós recebemos pelo menos uma porcentagem até grande, um terço dos clientes que chegam a nós, e aqui eles têm liberdade de falar desse assunto, então eles contam que eles são atormentados mesmo por seres e que eles teriam medo de falar aí fora para um psiquiatra que não entende bem essa questão, e o psiquiatra querer dar medicamentos fortes e eletrochoque nessas coisas para ele não perceber mais. Então, o que eu digo é isso, é que através do livro, essa minha intenção é que os senhores estudem bem o assunto e vejam que a maior parte de nós vive e tem que conviver com esses espíritos, e a maneira para ter uma vida saudável, que não é possível ter uma vida sã, que não é possível ter saúde se não tiver consciência e defesa, né? O ser humano é só através da consciência é que pode adquirir defesa contra esses seres que acompanham a vida toda, cada um dos seres humanos. Eu posso dar alguns exemplos de que como é possível a pessoa perder a saúde. Por exemplo, o indivíduo que se machuca tanto é o indivíduo que recebe principalmente as crianças, né? Que ouve muito essas inspirações e se machuca, ou porque tem tanta doença, né? O hipocôndrico é pelo mesmo motivo. Ou então, por que que o ser humano vive em guerra um com o outro? Também entra aí os malignos, porque não sabe se cuidar, né? Se desenvolver na vida também por isso. Ou então, porque não cuida, né, daquilo que nós chamamos de vida eterna, transcendental. É por causa disso. Agora, nós estamos aqui com um grupo de peritos nesse campo, né? Além do Ademar, a Selma, o Léo, a doutora Cláudia. Peritos como, doutor Kepp? Peritos em tratar de assuntos demoníacos ou peritos em experimentá-los? De conscientização deles. Isso, né? Você não quer falar alguma coisa? Olha, eu acho que esse assunto, doutor Kepp, o senhor pegou em cheio. E outro dia estava comentando consigo que parece que o principal meio que o Lúcifer usou para penetrar de vez na nossa civilização foi através de diversas teorias da psicologia moderna, que ele se aproveitou do século XX, em parte da psicanálise e de várias teorias psicológicas, para poder penetrar na civilização e fazer um grande estrago. E, inclusive, eu acho que esse livro agora vem na hora mais do que certa para promover um estudo científico, metodológico, da influência que os demônios, os espíritos têm no nosso interior, uma forma analítica, científica, de fazer esse estudo do nosso interior e descobrir lá o que ou quem esses maus espíritos tendo influência. Porque isto, sendo considerado tabu até então, tanto pelas instituições religiosas ou mais ainda pela ciência, então a atuação desses maus espíritos foi livre. E eu acho, Dr. Kep, que da maneira que o senhor analisa, fica claro, por A e mais B, sem superstição, por que isso ocorre. Por exemplo, existiu a partir dos estudos psicanalíticos e, como eu digo e friso, principalmente da psicologia moderna, muito divulgada pelos Estados Unidos, que não se deve frustrar as crianças, não se deve frustrar as vontades das pessoas. Que uma pessoa muito frustrada, ela é uma pessoa que fica doente ou complexada. E aí, então, é que entra todo um questionamento. Porque o senhor mostra que, geralmente, o ser humano, quase que na totalidade, ele age por vontades invertidas. O que o ser humano quer fazer, o que ele tem, assim, desejo de fazer, a maioria das vezes é para o mal próprio e do seu semelhante. Então, já em princípio, nós não podemos deixar as nossas vontades à solta. Outra questão, não podemos expressar as nossas emoções à vontade, principalmente as negativas, como a psicologia moderna propõe, que não se pode reprimir as emoções negativas, que a gente deve expressar em liberdade, porque senão fica doente. E tudo isso, pela ciência também, ciência trilógica, ciência realista, a gente nota que é o contrário. A pessoa não pode deixar à vontade as emoções ruins, porque não só ela adoece espiritualmente, psiquicamente, psiquiatricamente e fisicamente. Então, essa ideia, por exemplo, de que não existe bem e mal dentro da ciência, isso é outro conceito demoníaco. Claro que existe bem e mal. Se a pessoa tem sentimentos ruins, ela vai passar mal. Se ela promove o mal na vida dela, energeticamente, ela vai adoecer, vai passar mal. Então, são uma série de conceitos que são absolutamente científicos, experimentais, e que o senhor, então, introduz dentro do estudo psicanalítico, o estudo do interior do ser humano, uma análise científica desse fenômeno. Eu acho formidável, todo mundo devia ler esse livro, porque vai ter uma... não só uma grande revelação, mas também vai ajudar a desacobertar, a revelar para o mundo como que esses seres escondidinhos dentro do nosso interior estão fazendo estrago na nossa saúde e na vida dos outros. Se não houvesse conhecimento, né, Cláudia, o ser humano não vai conseguir ter uma vida sã. Não, porque a gente traz essa má influência dentro do nosso próprio interior, é por aí que eles se imiscuem na nossa vida, na nossa civilização, é através do nosso interior. Então tem que ser um psicanalista para estudar isso. Então, o que o doutor Ademar acha dessa questão? Então, essa é uma questão muito importante que a gente nota tanto na clínica médica do dia a dia, como na psicanálise, a gente nota esses casos diários, né? E qualquer paciente que a gente comece a aprofundar um pouco mais, a gente nota a presença dessas pessoas, assim, ouvirem essas vozes. Inclusive, teve um psiquiatra americano que quantificou isso aí, o Van Dusen, falando que praticamente todas as pessoas, 20% das vozes que ela ouve são de vozes, assim, boas, benignas, né, angelicais. E 80% são vozes malignas, ameaçando a pessoa, assim, criando uma atitude ruim, levando ao suicídio. Ele chegou até a falar que alguns espíritos agiam diretamente, vamos supor, no ouvido da pessoa, e depois de 2 ou 3 anos eles captavam aquele órgão e a pessoa ficava surda. Ele escreveu isso aí. E a gente percebe isso realmente que acontece. Não sei se a doutora Cláudia, o doutor Kep, lembra aquele raio-x que a gente viu em Nova York, no abdômen de uma pessoa? que tinha realmente um ser maligno no estômago da pessoa. E é super interessante, porque a gente pode ver isso direto. Eu queria só citar aqui que numa crise assim, psiquiátrica, o que pode ser visto, né? A pessoa adquirir, por exemplo, uma aquisição de força muscular sobre-humana. Pode ocorrer também combustão espontânea, odores estranhos, né? A pessoa fala línguas estranhas, tem precognição, clarividência e telecinesia. E são os casos mais graves, né, de uma psiquiatria. Mas, no fundo, várias pessoas podem mostrar isso e às vezes não percebem. Então, a consciência desses fatos são importantes. E não dar medicamentos para incubir-os, que acaba ficando pior. Exatamente. Inclusive, né, Ademar, essa questão de ouvir vozes, ouvir coisas. Muitas vezes, as pessoas que são consideradas normais, todos nós, temos isso que se chama uma certa intuição, uma inspiração, um sentimento, um pressentimento ruim. E tudo isso é ligado a esse mundo espiritual. Quantas vezes nossa vida é impedida, é coartada da gente realizar, de ir para frente. A gente é restrito em muitas coisas por causa desses medos. Quanta gente hoje em dia sofre de crise de pânico. Não existe nenhuma crise de pânico que não tenha, além do componente psicológico, evidentemente, o componente espiritual. E se a gente não está preparado para tratar disso, como é que a gente vai tratar de um cliente que sofre desse problema? E a Selma, né, que trata de, inclusive de crianças, o que, que a Selma acha? Porque as crianças são muito, vamos dizer, vítimas, né? Esses maus espíritos. Exatamente, eles são muito assediados. Agora, da minha experiência com crianças pequenas, né, que é difícil que elas coloquem resistência a esse tipo de, assim, percepção. Elas são muito receptivas quando se fala para elas da influência, né, espiritual negativa na vida delas e que elas precisam estar atentas para isso e ligar, né, com atitudes de raiva, com atitudes de inveja, com atitude de contrariedade que elas possam ter. Então, eu acho que elas são bastante receptivas e fazem essa ligação, né, que é importante para todos perceber, que depende assim da nossa sintonia energética, nós nos ligarmos a seres demoníacos ou aos seres bons, né? E o Léo, o que que acha? Eu acho que esse é um assunto assim que todo mundo tem dúvidas a respeito, tem perguntas e não sabe onde encontrar as respostas, né? Como lidar com esse elemento espiritual. E aqui na página 91 do seu livro, então o senhor diz o seguinte, que a vida espiritual segue dois rumos. Primeiro é o divino, onde Deus, os espíritos bons, trazem assistência à pessoa. E o segundo é o dos demônios e das almas penadas, né? Que vagueiam pelo mundo praticando mal. Então, que o ser humano tem que prestar atenção para ver em cada momento qual desses é que ele está influindo nele. Porque sempre está. Então, por exemplo, a influência desses espíritos não é só quando a pessoa tem uma doença psiquiátrica, ouve vozes, ouve vultos, mas no dia a dia, né? Por exemplo, compulsões, manias que a pessoa tem, isso é muito comum, obsessões. Então, onde a pessoa não tem mais controle sobre a vontade dela. Isso são pessoas, problemas comuns, que são pessoas que não estão vendo espíritos, não ouvem vozes, e é uma influência espiritual. Medo de falar em público, por exemplo. Medo de assinar o nome na frente de terceiros. Exatamente. Isso é muito comum. E eu gostaria, então, de convidar vocês a assistir o programa que o Dr. Kep fala sobre a trilogia. O nome do programa é Stop a Destruição do Mundo. Maiores informações no 3032-3616. Nosso site é www.trilogiaanalítica.org. E esperamos então vocês na próxima semana, nesse mesmo horário.